foi o bloco informativo na voz de João Silva, com apoio técnico de Tiago Serra. Já a seguir, o programa Clepsidra continua ligado em 107.9 ou em RUC.fm. Boa noite. Mais informação em RUC.fm. E uma salva de palmas para o rancho folclórico da Praia de Mira. A mim, ninguém me convence que o positivismo de Kant é uma metáfora do ultrapositivismo defendido pelos antecessores de Edgar Morin. Pois eu acho que Schopenhauer tinha toda a razão ao afirmar que os elementos circunstanciais convergem num todo em direção à afirmação do homem. E digo-te mais, eu ainda continuo a acreditar no super-homem de Nietzsche e em todas as suas valências. RUC, uma forma de estar. São os sons iniciais da Clepsidra de hoje, a primeira Clepsidra de 2013. Clepsidra na Rádio Universidade de Coimbra, todas as sextas-feiras, entre as 22 e as 23 horas, aqui nas ondas da Rádio Universidade de Coimbra. Conversas de café à mesa da rádio e este indicativo magnífico, ou não fosse um indicativo feito por mim, é mesmo magnífico. E ele vai sair desde já, já a seguir. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clepsidra. What a win again. Clepsidra. Clep. Música, música e conversas. E conversas. Atalho de foice. Foice. Boa noite. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora e o local onde nos escuta. Estas são as conversas de café à mesa da rádio mais esperadas da semana desde há mais de 20 anos. Comigo, que me chamo João Pedro Gonçalves, e aqui com o meu amigo Serafim, que já está pronto para a discussão. Mas antes, eu quero fazer uma homenagem aqui à Angela Merkel, não é nada? Mas já que temos que não ouvir aqui este som de uma senhora que era da terra da Angela Merkel, e que falava assim e depois cantava assado. Ora vamos a isto. Ora vamos outra vez ouvir a senhora. Outra vez, que ainda não ouvimos bem. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Aqui está uma apresentação diferente. Sabe-se lá se os alemães um dia destes querem comprar isto e apresentam assim os programas em Portugal. Meine Damen und Herren, Nina Hagen. Wie meine Omi. Romane hab ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey. Und die Erfrischungswaffeln sind ausgelaufen. Drück, drück, drück. Und diese scharfe Schokolade macht ein fetter und fetter und fetter und fetter. Und ach, ich schalt die Glotze an. Happiness, Flutsch, Flutsch, Wand von mir. Glotz von Ost nach West zu dem. Começo apancadado este da Clepsidra 2 com Nina Hagen, esta alemã fora dos cânones dos anos 70, 80, 70. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Para ouvir daqui a pouco, porque para já, Serafim Duarte, olá, boa noite. Olá, Tia, boa noite. O que é que achas do teu antigo colega de carteira, Xavier, o Xavierzinho, aquele que não era bem de carteira, mas era de turma. Era de turma, ser agora o homem que gratuitamente vai rever o quê? O IRC? Sim, senhor. Fiscal, olha, estás de acordo, vou fazer uma pergunta que a resposta vai ser muito difícil. Estás de acordo com a tua colega de bancada, não é de bancada, não porque é não bancada, estás que não na deputado. Bancada, que diz que é pôr a raposa no galinheiro? Eu, para não ser acusado de sectarismo... Achas que o lobo Xavier é uma raposa? Ele, afinal, que é lobo? Vamos lá. É para não ser acusado de sectarismo, que foi a acusação que foi feita à Ana Drago, que é de sectarismo político, e que também para não ser acusado de que sempre vejo nos agentes económicos, ou nos agentes que estão... ou melhor, nos agentes que estão de mãos dadas... com unha com a carne, com o poder económico, de os ver como inimigos, inimigos do Estado, etc. Eu vou dizer que utilizando outra figura, que a Ana Drago disse o quê? Que era uma raposa, acho, não é? Que era uma raposa. Pronto, eu utilizando então outra figura, vou dizer que é o mesmo que pôr o lobo a tomar conta do rebanho. Que é para não ser, pronto, muito original, mas também não ser... Sendo que o rebanho, sendo que o rebanho é o... todos, não é? E estes são os lobos. Deixamos os lobos à solta ou deixamos a garotada por aí fora? A questão é muito simples. A questão é muito simples. É evidente que o que está em causa não é a idoneidade da pessoa do Lobo Xavier. Aliás, ele vai ser muito competente a defender a sua missão, não é? É naturalmente, não passa pela cabeça, não faço juízo de valor, claro. Eu faço um juízo político das coisas. Portanto, o que está em causa não é a idoneidade política ou social, ética, moral, profissional, etc. e tal, do Lobo Xavier. Uhum. O que está em causa é que justamente uma pessoa que, sendo ele de facto, não vou dizer nada de original, aliás também não pretendo dizê-lo, mas sendo ele uma pessoa que conhecidamente participa em vários conselhos de administração de algumas das mais importantes empresas nacionais, obviamente que tem, não pode ter a equidistância, não é um mero técnico, não vai fazer um estudo como um mero técnico. Nem se pode dar ao luxo, vamos ser sinceros, nem se pode dar ao luxo de recusar um cargo destes, porque as empresas que lhe dão emprego eram capazes de não perdoar. Então não chega tanto. Não chega tanto porque seria dizer, portanto, justamente dar o dito pelo não dito. Ele já poderia, pois, está bem. Dar o dito pelo não dito. Eu nem sequer me ponho essa questão. O que eu acho que não é no meio sensato. No meio desta fauna toda, se calhar o lobo é dos mais honestos. É o que tu queres dizer, não é? Não sei se. O que eu quero sublinhar é que não faço juízos de honestidade ou de desonestidade. O que eu acho, faço um juízo político. E o que eu acho é que é pouco sensato e pouco ajuizado. É sobre esse faço. Sobre essa figura faço. Passo Coelho. Também faço. Sobre essa figura também faço. Outras figuras. Vítor Gaspar, que... também. Esse faço juízo político. É primo do outro. Não, faço juízo político. Deixa-me lá ser assim um bocado puxados para o chinelo. Porque, vamos lá ver, há, digamos, conhecimento, pelo menos da minha parte, conhecimento de algumas figuras e da vida delas, e que é menos clara, uma é menos clara e menos. Quer dizer, o Lobo Xavier, não se pode acusar o Lobo Xavier de ser. De ter um currículo duvidoso, de ter a capacidade técnica política duvidosa. Aqui a testemunha de que ele estudou ao teu lado. Já era estudante. Já era estudioso. Isso não está em causa. Portanto, é um homem que. E dizia sim, senhor professor. É um indivíduo que fez a sua carreira. Fez a sua carreira como quer político, quer como técnico. Tu eras um sangue colhote. Como jurista ligado às questões da fiscalidade. A sua carreira, não julgo isso. O que me parece a mim que é importante, atenção, é fácil fazer um discurso populista e popularucho e de radicalidade, de pseudo-radicalidade, dizer são todos uns corruptos, são todos uns malandros, não sei, mas fica mal. Eu acho que não é sério também esse tipo de discurso. Vamos lá ver. O que está em causa aqui não é, mais uma vez sublinho, e não quero gastar muito mais latim com isto, não é a idoneidade política e moral. É que não é correto, não é sensato, nem é ajuizado que uma pessoa que tem fortíssimos, não são fortes, são fortíssimos interesses, portanto, ligado com conotações ligações fortíssimas. Desculpa lá, isso não entra na lógica deste é que chamamos governo, deste grupo? Mas com certeza. Aliás, um dos argumentos invocados que eu não concordo, é que precisamente por ser uma pessoa com grande experiência neste campo, lhe confere capacidade acrescida para desempenhar com bem presidir essa comissão de estudo, que no fundo, já alguém disse, não vai decidir. Pois com certeza que não. É o Parlamento que irá decidir, ou o Governo que irá decidir, mas vai fazer uma proposta. E portanto, essa proposta é evidente que não é muito difícil de prever que vai ser no sentido de facilitar, em nome da necessidade de atrair capital e investimento de capitais estrangeiros, e portanto facilitar a vida às empresas, em tese, não tenho nada contra, Mas isso vai ser feito à custa, obviamente, dos trabalhadores. Olha, vamos para aliviar outra, as empresas para, outra para taxar grande, mais os trabalhadores. Para outra grande divergência na sociedade portuguesa, a divergência entre o PSD e o Presidente da República, como sabes, é notória, profunda, e tenho aqui à minha frente uma discordância absoluta e total, manifestada por uma senhora chamada Teresa Leal Coelho, já à vista ao lado do Coelho, do outro do Coelho, do tal, que saiu da Cartola. Não sei quem seja a senhora. Não, uma deputada do PSD. Não sei quem seja a senhora. Manifesta, e é representante das bancadas lá, desses lados, do Passo Coelho. Mas sendo Coelho, mas é Coelho, é Coelho, por coincidência. Como sabes, há muitos coelhos em Portugal. Os coelhos que me perdoem. Há muitos coelhos em Portugal. Uns até muito saborosos, outros têm este sabor amargo, como este que nos saiu agora. Ora, esta Teresa Leal Coelho, a vice de Passos, é uma vice de Passos, manifesta discordância absoluta com a ideia de Cavaco sobre a crise económica e o impacto da mensagem do Presidente é considerado no Governo muito mau. Cá dentro deve ser cá dentro deste retângulo, desta capoeira, e lá fora. E há aqui outra coisa que eu também quero que tu comentes, porque tu que desconfiavas da desconfiança de Cavaco, afinal, o homem conseguiu mandar para o Tribunal Constitucional as dúvidas de constitucionalidade no que respeita ao orçamento. O Presidente está, assim, a travar os desígnios deste Governo? Será que não está a contrariar aquilo que eu disse há 200 anos atrás? Deixem-me trabalhar, deixem-nos trabalhar? Não. Vamos por partes. Cavaco tenta salvaguardar um mínimo de idoneidade para a história, para a sua história, na história de Portugal. Não tem nada. Para não ficar só pelos piores motivos, sim, não é? Não tem nada de extraordinário, nem nada de... digamos, de amigável ou se quisermos, próximo ou favor à oposição, mandar fiscalizar, portanto, mandar o Orçamento do Estado para fiscalização. Por uma razão extremamente simples e linear que toda a gente compreenderá. É função, uma das funções do Presidente, além de mandar promulgar o orçamento, é justamente responder pela sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Ora, sabendo o Presidente da República que vários partidos da oposição vão mandar para Tribunal Constitucional o Orçamento de Estado, mesmo se não houvesse outra razão, esta bastaria. Ou seria muito, muito aborrecido, muito politicamente devastador até para o Presidente da República, que sabendo que... Mais do que a questão da reforma de 10 mil euros não lhe dá sequer para sobreviver. Seria politicamente devastador para o Presidente da República, saber que inevitável, provável, com grande probabilidade, o Tribunal Constitucional se pronunciará pela inconstitucionalidade de várias normas do orçamento e o Presidente da República não ter levantado, que é o garante da Constituição, que deve ser o garante da constitucionalidade, não mandar previamente Serafim, para o Tribunal. Achas, portanto, que há alguma coisa que é devastador para alguma figura política em Portugal? Por exemplo, injetar três vezes mais de milhões, à volta de 1.200 ou 1.500 milhões num banco que vale... Não, isso é devastador para nós. Pelas avaliações mais benéficas, 500 milhões, achas... Com boa vontade, 600. Com boas vontades, 600. Com boa vontade, 600. Achas que isso é devastador para alguma figura? O Vítor Gaspar, o tal que rouba, literalmente, deixa-me usar a palavra roubar, porque eu também me sinto aí um bocado roubado, rouba literalmente dinheiro a toda a gente, faz esta leviandade sem problemas, não é? Sim, mas isso são coisas diferentes. Ah, pois são. Parabéns. Então, conta lá. São coisas diferentes. Não, mas eu não estou a afirmar. Claro, calma, mas estou a afirmar. A perguntar. São coisas diferentes. Uma vez estava a afirmar isso. Quando longe eu de digo, mim. Quando eu utilizei o termo, talvez exagerado, devastador, para, de ponto de vista político, para o Presidente da República. Abanador, que era o que tu querias dizer. Seria, no mínimo, descredibilizador. Ainda mais descredibilizador. Agora, Porquê? Por razões óbvias, não é? Então, se o presidente, quer dizer, não faria sentido que o Cavaco Silva, sabendo que o orçamento vai ser fiscalizado e que provavelmente, muito provavelmente, vai ter, vai ser considerado, em algumas das suas normas, em alguns dos seus artigos, inconstitucional. Quer dizer, em que situação é que o Cavaco Silva, em que o Presidente da República ficaria se não tivesse mandado preventivamente para portanto, ficava na mesma posição que sempre ficou. Não ficava. Aliás, assim, quando as coisas estão mal, as grandes forças. Não é verdade. Controleiras do sistema, o que é que fazem? Injetam mais horas de futebol e de isso outras é outra coisa. Discussões. Está bem, mas o Presidente da República não pode injetar horas de futebol, nem pode. O Presidente da República não pode injetar horas de futebol, nem telenovelas, nem nada disso. Não. Portanto, ficava profundamente debilitado. Ah, tá bem. Outra coisa, é que se mistura tudo e não vê a diferença qualitativa das coisas, também depois acaba por ser um discurso muito simplista, que acaba por os discursos elaborados têm levado... Não, Serafim. Qual é a função do Presidente da República? Serafim, não é misturar tudo, é ir mais profundamente. Ao contrário do que tu não estás a ver, é ir mais profundamente. É ir à raiz do poder. Onde é que está a raiz do poder? Aqui temos uma. A diferença que eu quero salientar é a seguinte: é que tu parece quereres dizer que a crítica deve ser radical e rotunda, e meter tudo no mesmo saco e tudo no mesmo. Eu tenho mais tendência para ir para as leis fundamentais e deixar os decretos-leis e mesmo as circulações. Onde tu te pegas. Pronto, não me pego nada. Para usar uma linguagem júri qualquer coisa. Uma coisa é o Presidente da República ser aliás, atenção, até isso já foi muito sublinhado, eu não queria muito explorar. Sim, mas não vamos isso. Para aí, eu passo. Eu não queria explorar muito eu passo, isso, por exemplo, para muito... outra temática nacional ou internacional. Já lá vamos. Eu não queria falar muito nisso, pela simples se quiseres razão. Um tema mais leve, falo por exemplo, da doença do Hugo de Chávez. Sim, podemos falar de muita coisa. Com certeza teremos tempo. Não é nada leve também, mas a situação ali à volta da Síria, que nós ainda não falámos também. Sim. Mas toda a gente fala. Pronto, tudo bem. Tá bem. É, eu só não queria gastar muito mais latim com isto, por uma razão muito simples. Porque isto já foi... Gasta grego. Já foi vastamente comentado. E, portanto, o Presidente da República, apesar de tudo, fez alguns alertas. Fez alguns alertas também para este governo. E uma das coisas talvez mais interessantes que foi sublinhado por vários analistas, mas estou-me a marimbar para os analistas porque me interessa, é o que é que eu analisei, o que é que eu observei e registei, foi justamente uma coisa que nós vemos aqui dizendo, que é uma verdade lá para a Alice, que se impõe pela sua clareza, que é o Pinheiro, de que as políticas da austeridade, estas políticas da austeridade, não têm forma. As políticas da austeridade. Olá, Pinheiro. Não têm forma de solucionar e de não só o problema económico. Exatamente o que eu estou a dizer. É exatamente o que eu estou a dizer. Foi o Cavaco que disse isso. Não foi o Cavaco. O Cavaco disse isto depois de muita gente andar a dizer isto há anos. Pelo menos nos últimos 2 anos. E portanto, essa ideia, a ideia de que estavas tão bem aqui ao lado de Cavaco, Clara, chegou agora o Pinheiro e tu distanciaste-te um já está a ideia o Clara, só para eu chegar. Não, a ideia clara é de que, e evidente, de que não há. Aliás, um prémio Nobel da Economia. Refere-se a mim. Um prémio Nobel da Economia, um dos últimos, Joseph Stiglitz era americano. Querias dizer João Pedro Stiglitz, Gonçalves. Aliás, também na linha de outro prémio Nobel americano, que já aqui citei, que é o Paul Krugman, ambos disseram, ambos americanos e ambos insuspeitos de serem de esquerda, disseram justamente que. Insistiram justamente nesta crítica de que às políticas da Europa e às políticas da austeridade e de tentativa de solução da crise, impondo uma austeridade que é de todo contraproducente e que vai arrastar a Europa para o caos. E mais, não só arrastar aprofundar o caos da Europa, como vai a própria Europa vai arrastar o resto do mundo para uma crise económica de grandes proporções. É evidente que estas políticas de austeridade, de esmagamento dos salários, não vão resolver problema nenhum, nem são fatores de crescimento económico. E isso, para acabar, só, não para acabar, porque teremos com certeza retomar, mas para também dar a hipótese aqui do Pinheiro, dizer alguma coisa que ainda não chegou, dizer que esta... Eu já vinha a ouvir. Dizer justamente que estas políticas de... A insistência em políticas como a diminuição... nomeadamente a última liberalização dos despedimentos com esta medida muito idiota de reduzir as indenizações por despedimento a 12 dias de trabalho por ano, com o argumento de que é preciso criar condições para atrair o capital e para atrair investimento. Ora, qualquer aluno de primeiro ano de economia, mas já nem digo primeiro ano de economia, qualquer cidadão deste país minimamente instruído perceberá que a criação de emprego não se faz à custa da liberalização dos despedimentos ou da liberalização do código de trabalho, das relações laborais. Não é isso que cria emprego. O que cria emprego, toda a gente percebe que é quando há crescimento económico. As pessoas criam empresas quando há crescimento económico, quando há poder de compra, quando as pessoas compram, é assim que se cria emprego. Não é quando há recessão económica, quando as pessoas têm poder de compra diminuído, quando compram menos, que as pessoas vão investir nas empresas para vender o quê? É assim que se arranja emprego, António Pinheiro? É tão simples e tão claro, transparente como isto. Só na cabeça destes economistas, com folhas de Excel, é que estas medidas criam emprego. Não, isso, a economia é um mundo muito complexo. Eu não aceito isso, Pinheiro, toda a gente tem sempre uma tese a contrário, válida e bem fundamentada. Eu desconfio muito dos economistas, aliás, foram eles que nos levaram a economia caminho. Não é assim tão complexo. Evitaste a minha intervenção. Obrigado, António Pinheiro, por teres vindo. Já diz o João Pedro. Não, o que eu quero dizer são escolhas políticas. São escolhas políticas. Há várias teses e eu acho interessante ouvir os economistas porque acolho quase todas, não é? E ver dois economistas a falar, em teoria, com posições antagónicas, mas ambos a fundamentar bem, é muito melhor que os advogados. Fundamentar bem é que eu não tenho visto muito. De como alcançar determinado objetivo. De todo modo, alguém diz que não deve ser o governo a dizer se vamos fazer calçado ou se vamos fazer azeite ou se vamos fazer devemos atrair empresas e criar as condições para quem sabe fazer isso poder localizar-se em Portugal e produzir, como estamos a falar, por exemplo, das condições especiais que foram dadas, inclusivamente fiscais, Serafim, como sabes, à Alta Europa. Por exemplo, sim, que é a Volkswagen sabe fazer carros e veio fazê-los para Portugal. Sim. E ajudou Portugal nesse aspecto, não é? Até a nível de produto interno bruto. E, portanto, é isso que poderá, eventualmente, contribuir para o crescimento, não só a iniciativa nacional, mas que não cabe ao Governo estar a dizer o que é que cada um deve fazer, se é pastéis de nata, se é feijoadas, se é cozidos à portuguesa, Se bem que o franchise não é bem assim. De pastéis de nata não é uma ideia ultrapassada. É uma tese. Criar condições para quem sabe fazer as coisas vir para cá fazer. Mas que condições chinesas? Não é chinesas. Há multinacionais muito interessantes. Sim, mas tem para Portugal fazer o quê? Tem uma mão de obra menos qualificada. De boa tecnologia, de automóveis, enfim, de coisas que interessam e que criam riqueza. A tecnologia da Volkswagen não é portuguesa, é alemã. Lá está, mas a deslocalização, por exemplo, da Bélgica de uma fábrica importante para a Espanha significa que a Espanha criou condições mais atraentes para essa empresa se deslocalizar da Bélgica para a Espanha. Condições fiscais, etc, etc. Pronto. Isso vai contribuir para o crescimento da Espanha e diminuir o crescimento da Bélgica. Mas pronto, claro. Isso é um tema que eu gostava só de apanhar um bocadinho o comboio, porque cheguei atrasado, mas venho a ouvir. Sobre o Serafim Raposa Galinheiro e sobre o menino Lobo Xavier. E eu quero dizer o seguinte, sobre isso, sendo certo que é uma questão lateral e muito menos importante do que aquela que estávamos a discutir com a economia, vale a pena dizer que seria difícil em Portugal encontrar um fiscalista que não tivesse um interesse em nenhuma empresa. Primeira questão. Essa é a primeira questão. Parece-me muito difícil. Porque todos os professores e todos os fiscalistas dão pareceres em determinados casos concretos ou não. Enfim, não é, todos terão interesse. Diz lá um nome de um fiscalista que não tem ou que nunca fez um parecer ou que defende ou que esteja num conselho de administração de alguém importante. Bom, Agora, havia dito isto, uma, já morreu. Dito isto, eu sinceramente, e olha, digo Medina isto, Carreira, parece, que parece, por exemplo, que há malta que por gosta exemplo, muito, não é? Pronto, mas, não propriamente eu. Mas, pronto, mas também, não, é fiscalista. Também é fiscalista. E também, e também não sei se é uma pessoa menos idónea, recomendável ou mais recomendável, menos pois, idónea. Não faço juízo de valor, de caráter, nem de caráter, nem de valor. Não, portanto, é isso que está em causa. Mas que bem que vocês estão hoje. Agora, não, estamos ainda. Mas é verdade, estamos em consenso. Não, não, não. Não, só para dizer. Eu só vos quero notar que na TV e na SIC são muito mais desbragados do que vocês hoje. Eu fico triste. Não, eu fico mesmo triste é que... Qualquer dia começa a ser conhecida a Clepsidra como o programa mais conservador dos média portugueses. Está bem, não, fica. O Ferro Rodrigues também veio apelar à Manuela Ferreira Leite e ao Vagão Félix, que se juntem numa reflexão. Já tudo é possível. Já tudo é possível. Já toda a gente está de acordo da direita à esquerda sobre algumas... Foi preciso sair este coelho da cartola para acontecerem... Não, agora isto entronca naquilo que estávamos a dizer, porque me parece que havia uma proposta do Ministério da Economia para baixar o IRC. Sim. Unilateralmente, e que pelos vistos a Comissão Europeia não concorda em termos de concorrência com essa medida. Era só as empresas novas. E agora vem a Comissão com o menino Lobo Xavier, que aparece aqui, enfim, e depois o ministro já está fora, e, enfim, não se percebe. Seria mais agradável realmente ter umas condições especiais de IRC que pudessem atrair as tais empresas do que estarmos agora... Que seja feita à custa porque... do aumento da fiscalidade dos por trabalhadores. Por exemplo, até porque o IRC, quando nasceu para todos, nasceu para os grandes e para os pequeninos. Claro. Não é? E, portanto, se houver uma baixa do IRC, ela vai beneficiar não só os grandes grupos, os tais que seriam defendidos eventualmente pois, temos que na ver. Legislação temos que ver. Pelo Lobo Xavier temos e os outros. E os outros. Ou não. Sobretudo quando o tecido empresarial português é constituído na sua esmagadora maioria por pequenas e médias empresas. Não? Eu a mim não me confundo isso. Não me confundo e acho que seria difícil escolher, porque é uma pessoa competente nessa área, e seria difícil escolher ou ter, há outras pessoas muito boas também nessa área, mas seria difícil escolher uma pessoa que não tivesse nenhum interesse ou que nunca tivesse representado ou dado um parecer sobre qualquer matéria, porque as pessoas, a maior parte das pessoas especialistas têm nenhum interesse, têm existe. Interesses privados, têm nenhum interesses em conselhos de administração, interesses deram um parecer uma vez na vida, com certeza. Enfim. Pronto. Interesses e, portanto, ascéticos não existem. É como a história dos almoços gratuitos e dos jantares gratuitos. Interesses não ascéticos não existem. Não existe. Agora, esta é muito evidente. Eu não acho que seja este por isso. É muito até evidente. Porque, como ele próprio disse ontem na Quadratura do Circo, essa é uma comissão que vai apresentar um projeto que será discutido pelos deputados pois, enfim, com certeza, e sancionado pelo Parlamento. Com certeza. Portanto, não vejo nisso. Voltamos à história também da vírgula. Não quero da vírgula, gastar, também, da vírgula. Também não quero gastar. Aliás, muito tempo com isso. Isso não é acho um outro que seja tema. Eu com o Lobo Xavier tenho um outro problema. Sinceramente, que é um outro tema. Qual é? Olha, é o tema do fado. Porque quando foi a candidatura, já trouxeste, quando foi a candidatura aqui, de fado, ele veio dizer que veio falar, Coimbra, sendo então um homem de Coimbra e professor na Universidade de Coimbra, falou no fado do Porto. E teve que ser o Pacheco Pereira a dizer-lhe que, Lobo Xavier, desculpe lá, mas no Porto não há fado. Isso é extraordinário que um homem de Coimbra vá para a televisão defender o fado do Porto. O fado do Porto. Não foi lá. Não é uma questão cultural. Vemos até que ponto é que Lobo Xavier. É de Coimbra ou é de Porto? Não, não. Vemos até que ponto é que Lobo Xavier se adapta então às situações, e enfim, portanto, claro, como ele está no Porto, exatamente, a defender toda uma série de esta camisola, assim como assim, agora exatamente, estando na comissão, as Vodafones e as outras empresas que se cuidem, porque ele vai defender o IRS do país e não os interesses dessas candidatura do fado do Porto, dessas empresas. Lobo Xavier, a património mundial da humanidade, quer dizer, o fado de Coimbra tem a sua identidade, não é? O fado do Porto ainda está para, olha, ainda está para nascer. Tenho aqui uma notícia do Expresso que sai amanhã, ou saiu hoje, que o Primeiro-Ministro está profundamente isolado, e isto vem entre aspas, isto é para o PS. Pinheiro, achas que depois destes episódios todos, que não param, aliás, não têm parado, ultimamente foi a injeção, que já aqui falei, de milhões no BIC, não, no quê? Banif. No Banif, que é o do Funchal. Sim, Suposto haver uma parte do dinheiro do resgate para refinanciamento dos bancos. Olha, mas que é paga por todos nós. Exatamente. Mas que é paga por todos nós. Mas é suposto haver uma dotação. Não é suposto, é mesmo. É mesmo assim. É mesmo assim. Mas porquê que é tão difícil? Mas nós, eu, por exemplo, sempre defendi, e o Bloco sempre defendi, o Bloco de Esquerda sempre defendi. E parece que esse dinheiro será para comprar dinheiro. Olha, mas mas paguem-lo todos. Mas paguem-lo todos. Olha, paguem-lo todos. Mas se fosse VPN era pior. Já pegaram na ideia do Tosé Seguro de agarrar naqueles milhões que sobram para pô-los ao serviço do desenvolvimento do país? Nada a opor, não é? Mas se arranca não precisar... E já agora, porquê que não pegam nos milhões desses e não metem, por exemplo, em ordenados que fazem subir o consumo interno e dinamizar a economia em Portugal? Não, justamente. Esta é a grande questão. Também fazem subir a inflação. E que agora não é uma questão... Também fazem subir o endividamento. A inflação. Com certeza. É melhor não aumentar o ordenado mínimo nacional para não aumentar a inflação. Não, o mínimo não. Essa é boa. A inflação é provocada pelas subidas das gasolinas. Os salários em Portugal. Os salários em Portugal. Foi o mínimo. E o mínimo. Mas vamos ao mínimo. O mínimo que hoje foi derrotado. Aliás, a coisa mais espetacular de ver hoje na Assembleia foi ver aqueles indivíduos de extrema-direita que sentam na bancada do PS a rirem-se a bandeiras despregadas quando a Elisa Apoloni dos Verdes disse a verdadeira esquerda. Ora bem, os gajos riram-se porquê? Há dúvidas que aqueles senhores, o puto, não sei, o miúdo que falou lá do PS, mas aquele jovem que nós vemos há bastante tempo ali na bancada e que vimos sempre ao lado das posições mais direitistas do PS no governo, a rir-se a bandeiras despregadas, para mim foi um bocado pornográfico. Bem, mas não há dúvida dizer... que isto é a terceira via do Blair, que é mais à direita do que muita gente que está no PS. Mas eu vou-te dizer uma coisa que se calhar te surpreenderá a ti. Ah, a mim nada me surpreende vindo aqui. Pá, daqui a pouco. Quando ouvi também a Luísa Apolónio a dizer a falar da verdadeira esquerda, também me ri. Também me ri. Ah, porque esta coisa da guerra velha. Esta guerra velha entre os consegui. Essa velha. Não, também me ri. Também me sorri. Porque o Bloco não é esquerdo. Não, nem sequer entro nesse discurso. Acho que essa coisa da esquerda. Esquerda caviar. Essa ideia. Eu acho que não é assim que se defende ideias. Pois. A ideia de que a esquerda clava mais branco. A minha bandeira é que é da esquerda clava mais branco. Desculpa, mas a senhora esteve bem. A verdadeira esquerda. A verdadeira esquerda. Esteve muito bem. Por falar em verdadeira esquerda, a mim teve mal. Para a Câmara de Coimbra, parece que vamos ter uma aliança entre o Bloco e o PS de Manuel Machado e uma aliança entre o PC e o PSD. Quem é que te contou essa história? Pá, não, já isto é, eu estou a inventar. Está-se a inventar. É que assim, já estás a inventar. A aliança Bloco PS é possível ser anterior às eleições, um acordo prévio e formal e candidatários juntos, etc. Quanto ao PSD, só pós-eleitoral. Só pós-eleitoral. Eu isso responder-te assim. Mas como sabes, o PS e o PSD já estiveram juntos na Câmara, não é? Eu responder-te de uma forma muito fácil. Tem poucos aliás, votos. Tem os votos que lhe deram. Tem 5 mil e tal. Na casa dos 5 mil e tal. Mais que CDS. Não é muito. Mais que CDS. Não, o CDS elegeu um deputado e desta vez o Bloco não elegeu um deputado. Não, no distrito, não foi em Coimbra. Pronto. No distrito. Ah, no Conselho. Pronto, ok. Lá no Conselho. Estamos a falar do Conselho. Então no Bloco, no distrito, são muitos mais. Tem mais peso que o CDS. São 5.500. Pronto, acredito. 500, também não exagero. 5.200. Estamos a falar da Câmara de Coimbra. Sim, Câmara de Coimbra. Manuel Machado vai ser, portanto, pelos vistos, candidato à Câmara de Coimbra. É uma candidatura frentista. Com Bloco, PS. Eu responder-te muito facilmente. O ex, vai estar o ex-líder parlamentar do Bloco de Esquerda também ao seu lado e o Serafim Duarte vai ter que papel aqui nesta coligação? Eu responder-te-ia com muita facilidade e muita frontalidade. Apoiar, só pode. embora acho que seja ainda um tema de deslocado. Diz-me lá a frontalidade, eu estava de lado. Não me deixas falar? Diz lá. Não pode, nada deixa o Serafim espalhar-se um bocadito. É que nós temos aqui que distinguir dois planos. Nós vimos aqui... Como comentadores. Fazer comentários. Claro. E aqui passamos ao plano da política ativa. Claro. E se é assim, eu depois também tenho que fazer claro. Uma intervenção nesse plano. Então, não sendo, não vou fazer. Não sendo... 5 minutos de política não, ativa. É que isto já resta comentário. É política ativa. Mas eu para não responder. Mas eu para me situar... Porque aqui é política ativa. Mas para me situar. Eu tenho que dizer uma coisa. Também estás ligado. Vou esperar o que o Serviço vai dizer, mas fiz... Mas fiz esta declaração de interesses que me parece interessante. Sim, com exatamente. Não, isso é mas a minha e a declaração de interesses é simples. Há o Pinheiro que é ligado ao PSD e há o Servinho que é ligado isso, ao Bloco. Não, mas é a diferença sim, do que estamos sim. a mas falar. Mas deixamos de ser. Até o ouvinte do Burkina Faso, aquele que está sempre a pedir o indicativo, funções, dizer, diz lá, Serafim, agora. Então, mas é muito simples. Justamente para que coloquemos esse plano de discussão no plano documentário. Não, no plano documentário. No plano do comentário, muito simples, eu comentaria desta forma: uma aliança PSD-PCP é aquilo que nós temos tido nos últimos anos. Nos últimos é uma aliança de facto, dois não mandatos. É de direito. É uma aliança é uma de, sim, facto, de facto e não de direito. É uma aliança de facto que existe de facto, mas não foi formalizada. Por isso não é de direito. Portanto, não, daí não vem nada de novo. Não, é? Não vem nada de novo. Bem, não é uma coligação formal, é não. uma coisa. É um concubinato. É uma coabitação. É uma aliança tática. Concubinato. É um concubinato. É uma relação de concubinato. Muito bom, bem. Já em relação. Olha que isso não é rigoroso. É uma não. lista conjunta. Já em relação PS, a uma lista bloco conjunta esquerda, com o Bloco de Esquerda, só questão... no dia de São Nunca à Tarde. Ah, bom, pronto. No dia de São então nunca já não tenho tarde. Nada a dizer. No dia de São Nunca à Tarde. Tu tens a certeza do que afirmo? Tenho a certeza do que afirmo, obviamente. Portanto, o que poderia ser expectável, ainda no plano documentário, o que seria desejável, ou imaginável, desejável, do ponto de vista da esquerda, era que houvesse não uma coligação do Bloco PS, mas uma coligação ou um entendimento, mais até do que uma coligação, um entendimento das entre forças PC, de esquerda, das forças à esquerda, incluindo o PS, do PS ao Bloco e ao PC, para criar, para forjar uma alternativa de governo para a cidade. E pronto, e mais não digo. Mas veria até com muito mais bons olhos, devo-te dizer, a emergência de facto de um movimento cívico que obrigasse que, pela sua força e pela sua capacidade de mobilização e de questionamento dos partidos, mobilizasse e obrigasse os próprios partidos à esquerda, eventualmente, a se entenderem num formato em aberto, mas se entenderem para a criação, de facto, de uma alternativa. Coimbra teria mais encanto dessa forma? E mais, disto, mais do que isto não digo. Não, o que eu queria dizer é isto. Pronto, dito isto, é um plano de intenções, que é possível ou não é possível de se vir a concretizar, poderá concretizar-se. Mas o que ou é não? que tu ias dizer em termos eu de política ativa? É o seguinte, eu sei que o Bloco de Esquerda tem tido uma presença assídua, eficaz, interessante, participativa na Assembleia Municipal e, portanto, é sempre um contributo positivo. Eu acho que a esquerda tem sempre um contributo democrático e positivo na Assembleia Municipal. No entanto, sei, e é isso que eu quero dizer, que também convém um bocadinho ao Bloco, porque o Bloco tem uma expressão. Pronto, a sua expressão no Conselho. Mais reduzida. E, portanto, obviamente, em termos de entrar na Câmara, efetivamente, seria uma boa solução política para o Bloco entrar numa coligação eventual de esquerda, um entendimento de uma força mais abrangente ou frentista. Não por essa via. Não por essa via. É essa a leitura que eu faço. Sim, com certeza. Mas não pelo interesse do Bloco. É essa a minha ideia. Não, com certeza. Mas mais pela cidade. Pronto, eu percebo. Não pelo Bloco. Pela esquerda. Mas exatamente pelo interesse da esquerda e da cidade. Pela esquerda. Pela esquerda. Porque o Bloco, creio que não terá um interesse relevante ou sequer significativo em participar no poder pelo poder, ainda por cima numa situação minoritária, em que, portanto, não poderá, digamos assim, determinar fortemente as políticas do Executivo Municipal. Portanto, nessa situação até aparece fragilizado. Né? Portanto, não tem um grande interesse por aí. Agora, já outro cenário seria a possibilidade de, enquanto força com uma projeção política mais reduzida, poder influenciar fortemente políticas diferentes para esta cidade e, portanto, em termos estratégicos, em termos políticos, em termos de desenvolvimento da cidade, a vários níveis, portanto, poder contribuir para empurrar os outros partidos e um programa de facto que fosse, que rompa com esta pasmaceira instalada nos últimos, nas últimas duas décadas. Olha, eu até sou mais pragmático, tenho liberdade de opinião e de voto e de consciência. Ah, eu também. Eu vou dizer o seguinte. Eu também. Tenho a plena liberdade para isso. Eu vou dizer o seguinte. Se houver alguma lista candidata, seja ela qual for, de esquerda ou direita, esquerda ou direita, ou do Sporting ou do Benfica, ou seja, da Académica ou da União de Coimbra, que diga o seguinte: que volta a pôr os elétricos em Coimbra e volta a pôr o trolley na baixa, eu voto nessa lista. Defendido isso. Ah, eu também. Voto nessa lista. A Clepsidra vota. E já agora o comboio da linha da Lousã. Eu voto no Presidente da Câmara e na lista para a Câmara, para o Executivo da Câmara. E já agora uma Câmara que. Elétricos em Coimbra e o trolley na baixa. Ou o elétrico na baixa. E já agora a liderança do processo para estabelecer isso a linha de serpins. Modificará Serpins, completamente a dinâmica. Exatamente, a clepsidra está para também. Mim é essa a primeira medida a tomar no Executivo. Não, é enquanto não seria houver a primeira, mas eu a segunda, ou a primeira ou a segunda. Aliás, e, portanto, se alguém propuser isto, eu voto a favor. Tenho, seja tenho quem for. Proposto. Até pode ser o Jerónimo de Sousa, porque tem exatamente. Tenho proposto não o Nuno Lobo Xavier, ou seja quem for. Tenho exatamente. Não os elétricos. Eu voto nessa não lista. A reposição dos elétricos, que não, mas que eu defendo também. Mas a se alguém fizer isso, isso vai dinamizar novamente a cidade. Mas a maior de trolley carros, que também são elétricos. Por exemplo. Trolley carros. Pronto, ou elétrico, e também fica bem para os turistas, sabe? E de uma frota, e de uma frota que explore mais não, o gás. Não, mas eu lembro-me. Volta a pôr movimento na baixa. Volta a pôr o sim, movimento com na baixa. Claro, isso é mas fundamental. Isso implica isso é outras coisas que podemos fazer discutir aqui no outro programa. Eu não sei se urbanismo, mas alguém enviar para o António Pinheiro, tu que não és especialista em Coimbra, és especialista em todo o mundo, és como eu, mas diz-me uma coisa, para além do elétrico, dos trolleys, de tudo isso, mais o quê? Uma praia. Para os próximos uma anos. Praia fluvial que não seja aquela ridicularia daquela piscina campanha, também é importante. Agora vou ser mauzinho, o diretor de campanha do Manuel Machado vai ser o Serafim Duarte. Claro. O Serafim Raposa Galinheira. É o Serafim Raposa Galinheira. Não, olha, não. É uma das hipóteses. É uma das hipóteses. Com o diretor, porque há de haver alguém no PS para ser o diretor. Eu não gostaria de. Tu e o Tosé Monteiro que vão ser os diretores de campanha. Eu não gostaria de acabar este programa sem trazer aqui. Quem é que disse que não havia novidades autárquicas com a clepsidra? Já percebi. Não, já gostaria, percebi. Não gostaria de acabar este programa sem trazer aqui à colação. Nem o Serafim estava a contar. Sem trazer aqui à colação uma coisa que eu já aqui falei, um assunto que eu já aqui falei na CLEP e que hoje vi, eu nem percebi muito bem porque quem é que foi trazido. Finalmente, atenção. Quem é que foi trazido, mas não percebi muito bem porque vi de derrompante, ou melhor, de fugida na televisão, não estava a ver a televisão e vi de fugida, que foi a referência justamente a uma notícia que eu já aqui trouxe. Há algum tempo, de uma longa lista de assessores técnicos deste governo entre, 25 entre 24 e, 27, e os 29 anos 24, que ganhavam no mínimo 3 mil e tal euros a 5 foi mil euros do e eu não vi qual foi, não percebi qual foi a notícia, mas eu trouxe isso aqui e disse justamente que é a cavalgada das valquírias da JSD no aparelho de Estado. Da JSD, da Juventude Popular. JSD, JP. JP, as duas. JP e JSD. Miúdos de 24. Sim, porque o CDS não está a dormir. Miúdos, porque são literalmente miúdos. Miúdos de 24, 25, 26 anos. Já não estás a falar dos outros. Atenção, quero fazer uma nota de rodapé que é assim. Eu não é com isto, seja com esta minha. Quando estou a. Mas é pornográfico. Não estou a dizer que os jovens, atenção, que de 24, 25, 26, 27, 28 anos. É pornográfico que o António Pinheiro, não que anda aqui há séculos para ganhar isto. Não tenham, capacidades e competências. Não tenham capacidades e competências para e mereçam muitos empregos. Agora. Que o mereçam pelo seu currículo, pela sua capacidade, pela sua competência. Não é este o caso. O caso aqui é um caso clássico. Ou seja, é um caso isto encaixa tudo, encaixa tudo e cá vou eu dizer. Um conjunto de miúdos, literalmente. As avaliações defendidas. Deixa-me acabar. As avaliações defendidas defendem. Deixa-me acabar a frase. É de facto um caso clássico de encaixamento, engajamento do isto Estado. Isto encaixa tudo no ataque. Nas tetas do Estado. De uma cambada de miúdos que de currículo. Garotos. De currículo. Não são miúdos. Que de currículo garotos. Tem. De currículo putos. Tem um currículo carreirista dentro das juventudes partidárias. Nem isso alguns. Nem aliás, isso alguns. À semelhança do Primeiro-Ministro. Eu não gosto muito de entrar neste tipo de debate. Pois não. Deixa-me só dizer uma palavra. Não gosto muito de entrar neste tipo de debate. porque isto são os... Mas é verdade ou não? É, claro que é verdade, claro que é verdade. Aliás, a auditoria, não tenho nenhuma razão para duvidar do estudo, nem da auditoria do Tribunal este de Contas. Este Presidente do Tribunal de Contas também saiu um desmancha-prazeres para PS e PSD. A auditoria é uma amassada. É uma chatice. Pronto, agora é assim. São os desvios e os deslumbramentos do poder e são os desvios lamentáveis e infelizes que as maiorias normalmente mas são muitos, são os largos milhões de contos. Agora, é aquele nível de debate e de, de debate político ou de ideias ou de... Que nós lavamos as mãos depois do programa. Que eu costumo, exatamente, que eu costumo reputar de baixa política, porque isso depois também leva às contas do deve e haver da ML, do PS, dos Magalhães, dos cartões de crédito, do Paulo Campos. Com certeza. Enfim, com certeza. Isso são armas de arremesso com certeza. Que só servem para desgastar a classe política não. E o sistema político. Alguma classe política. Não, desculpa lá, porque as pessoas neste momento veem todos como iguais. Sim, com certeza. Essa é que é a realidade. Um minuto, e olham para o final Partido Socialista, do programa. Para os antigos deputados e veem as contas dos cartões de crédito e tudo isso. Sim, e agora veem os novos a ganhar estes dinheiros. E é uma chatice. E é uma chatice, é uma amassada. É, portanto, realmente. A recomendação que o Tribunal de Contas formula e que diz, sugere ao próprio governo, que não é uma função muito típica da auditoria. A auditoria deve avaliar em função das regras que estão em vigor e não sugerir novas regras. Mas os juízes do Tribunal de Contas... Mas de acordo com as regras que estão em vigor. Pronto. É impensável. Os juízes do Tribunal de Contas dão só o luxo de sugerir ao poder que regule novamente esta história, por forma a que saiba quais são os critérios para uso de telemóvel, viatura, cartão de crédito e para as remunerações de assessores jovens que ganham mais que técnicos superiores da administração pública. Exatamente. Com muitos anos de experiência. Essa é que é a questão. É que um técnico superior na carreira pública acordo, não ganha 5 mil mas euros. Estou de acordo para o Partido Socialista, nem 4 mil. Para o Partido Social Democrata, para qualquer maioria, se fosse o Bloco de Esquerda que fosse maioria, ou o Partido Comunista, estaria de acordo com essas regras. E por isso é que é importante. Que é importante e é importante que o Tribunal tenha dito isso. Pese embora, eu acho que uma auditoria não deve dizer isso. A auditoria deve avaliar conforme as leis estão em vigor, mas os juízes tiveram coragem de dizer é preciso regular isto de uma forma diferente e moralizar isto. António porque Pinheiro. Realmente pessoas António que não Pinheiro, têm experiência... Estás a olhar para a loja para ver se não digo mais nada. Não, vá, diz lá, pronto. Não digo mais nada. António Pinheiro. Lá. Mas estamos de acordo, mais uma vez. Estamos de acordo. E temos, é precisamente... temos que ver um de acordo. Pronto. E é assim, mas é, só estamos a um pequeno desacordo, que é assim. É precisamente... Mete lá os elétricos na baixa. É precisamente, porque esta questão não é irrelevante. Não é uma questão política irrelevante. Que é. Precisamente no momento em que o governo exige a todos os cidadãos... Mas proporciona todos, não, a baixa política a maioria entre cidadãos, PS e PSD. Com certeza. Pronto, isso mas é no momento em que se exige... uma política de profunda austeridade e desmagamento de salários, promover desta forma despodurada, despodurada indivíduos que, equiparados a técnicos superiores, que técnicos superiores não têm nada. A ganhar mais. Que quando muito podiam ter, deviam ter desempenhar funções equiparadas, mas que ganham muitíssimo mais e que nem sequer e têm direito a subsídio de férias e subsídio e 13º mês. E temos que ir embora. Despedidas do António Pinheiro, do Serafim Duarte, do João Pedro Gonçalves,